Nos afogamos em sangue e água benta, enquanto fazíamos amor dentro de uma hidro. E beijá-la no ápice do nosso prazer é como se eu mastigasse cacos de vidro. Uma amante do pecado, que fez da minha vida uma fábula de tragédias que aconteceram. Uma santa anticristo, viúva de maridos que ainda não faleceram.